Bom, galera, então continuamos aqui na segunda parte do nosso bate-papo, falando aí se os jogos da Sony estão padronizados. Nessa segunda parte aqui, a gente vai mostrar que não, não estão padronizados. Vamos mostrar ainda mais, né? Porque assim, eu separei aqui 5 jogos, tá? 4 desses, quer dizer, 3 desses já saíram, um tá um pouquinho longe e o outro tá para sair esse ano. Vamos começar pelos jogos que já saíram. Vamos falar sobre Ratchet & Clank. Cara... Qual é a padronização de Ratchet & Clank? É um jogo plataforma que tava completamente morto, não saía nada bom há anos. E aí a Sony vai lá, olha aqui ó, toma jogos de plataforma com ação pra vocês, plataforma 3D com ação pra vocês, toma aí. É uma boa reinvenção do mundo de plataforma, que fazia bastante tempo que a gente não via algo parecido com ele. Principalmente agora, tanto que o sucesso do Kickstarter do Yooka-Laylee veio desse sentimento nostálgico de um jogo de plataforma mais clássico. E o Ratchet & Clank pegou esse sentimento também, mas claro, botou mais ação do que um plataforma clássico, que deixou ele bem interessante. Nós temos também Journey e o Abzu, né, que são dois jogos um pouco parecidos, mas que, cara... Me mostra outro jogo que nem esse. Ah, vamos lá. O Journey ainda faz parte de um outro pedaço bem interessante da indústria, que é os jogos estão ficando cada vez... Os AAA estão ficando cada vez mais caros e difíceis de serem feitos. Principalmente arriscados para empresas serem lançados. Então, você acaba não arriscando tanto. Como você não começa a arriscar tanto, você acaba tentando sempre reutilizar aquela fórmula, botando um pouco mais de tempero ali e aqui. Isso acontece bastante hoje em dia, vive de Assassin's Creed, por exemplo, que eles reutilizam até certos assets do próprio jogo. Mas quando vem uma empresa, um estúdio independente, ou com uma equipe bem menor, com menos orçamento, como foi no caso do Journey, com, às vezes com uma publisher com um pouco mais de grana bancando eles por trás, eles conseguem se destacar, ser um ponto fora da curva, como foi no caso do Journey. O Journey foi uma coisa bem singular. Essa sensação, jogando ele, eu acho que eu nunca senti em nenhum outro jogo. É, o That Game Company, né, que é a desenvolvedora do Journey, do Abzu, eles também fizeram Flow Flower também, né, que são um pouquinho mais antigos. Sim, que são bem diferentes também. Qual foi a empresa que fez o Terraray, cara? Não foi a Media Molecule, não? Sim, sim. Que é um estúdio bem menor. Conseguiu fazer uma coisa bem mais interessante. Uma coisa mais singular. Como é a história que eu falei? Grandes empresas estão ficando mais engessadas. Pequenas empresas que estão gastando menos conseguem ter uma agilidade maior. Ou mesmo grandes empresas que acabam pegando vários pequenos projetos que eles conseguem arriscar mais dinheiro nele, que se torna algo bem mais interessante. O Ratchet & Clank, eu adorei, cara. Adorei. Gostaria muito que tivesse um 2, mas acredito que tá longe de isso acontecer, já que a Insomniac tá lá fazendo o jogo do Homem-Aranha. Não sei se a Sony seria capaz de dar esse jogo pra outro estúdio. Eu espero que sim, né? Ratchet & Clank deve ter custado bem menos do que vai custar o Homem-Aranha, por exemplo. Muita coisa. Então, provavelmente, conseguiram arriscar bastante coisa. O Abzu, eu ainda não joguei, apesar dele já ter sido dado na PSN Plus aí já faz alguns meses, talvez 2 ou 3, sei lá. Mas o Journey eu joguei. O que eu sei do Abzu é que ele é parecido demais com o Journey, só que embaixo d'água, né? E pelos vídeos que eu vi, né, que eu sempre vi aí ao longo do lançamento dele, depois do lançamento dele, ele é mais ou menos isso mesmo, né? O Journey eu não sou muito fã, não. Eu acho que é um jogo, sei lá, cara, meio estranho. O jogo... Ele te conta uma história por meio de imagens e, sei lá, cara... Experiências. É um outro ramo bem interessante, digamos assim, esses jogos mais artes, esses jogos mais independentes que tentam recriar a forma que você conta alguma coisa. É um negócio bem interessante. O Abzu também foi por isso, só que o Abzu eu achei bem mais chato que o próprio Journey, porque o Journey você tem a surpresa no final, você descobre que todo como foi decorrer de tudo aquela experiência. Continuando aqui, nós temos ainda Tales of Berseria, que eu não conheço. Que vem daquela parte ali de jogos JRPG, né? Aquela coisa de... também é terceira pessoa, né? Só que não é tão, tipo, a câmera do ombro, né? É que tá na terceira pessoa que você vê o personagem todo no centro da tela e tal. É aquele jogo tipo JRPG, né? Como a Sony tem milhares dele, não tem muito cinematic, né? Tem mais aquela coisa de aparecer uma imagem e aí a boca do personagem fala, só que as letrinhas aparecem ali embaixo, você ouve os personagens falando. É aquela coisa de Japão mesmo, né? Uhum. Não tem um combate por turno, porque isso já morreu faz tempo. O único jogo grande, entre aspas, que é capaz de fazer um jogo, que é capaz de ainda ser um combate por turno, foi o I Am Setsuna aí, da Square Enix, que saiu há 1-2 anos atrás. E é uma outra coisa, na época, hoje em dia não faz tanto sentido, às vezes, um combate por turno. Você tem muitas vezes foi usando combate de turno no passado, porque era a única forma que tinha de representar aquele tipo de ação que eles queriam, aquele tipo de estratégia. Hoje em dia nós temos bem mais opções pra fazer isso. Desde o Final Fantasy 12, se não me engano, que tinha um sistema de turno muito esquisito, que era ao mesmo tempo, que lembrava um pouco Kingdom Hearts também, que era um sistema de turno que você conseguia movimentar. Você tinha outras formas de fazer esse tipo de coisa. Como, por exemplo, o Final Fantasy novo, que saiu no PlayStation 4. Ele já não tem mais aquele clássico de turno de um JRPG. Mas ainda como o próprio Bessa falou, o I Am Setsuna, que acaba utilizando o sistema de turno por uma opção. Apenas abriu mais as opções. E antes você ficava confinado a, eu tenho que fazer um sistema de turno, porque eu não tenho capacidade técnica de fazer algo a, mais a la Hack and Slash, a la Final Fantasy XV, a la Kingdom Hearts. É, eu nunca joguei Kingdom Hearts, mas é tipo, você se movimenta e você escolhe as ações, só que são movimentação em 3D, isso é importante. O Tales of Berseria é um JRPG que eu não gosto muito de jogos JRPG. É da série Tales, né? Tem vários Tales off alguma coisa, bote um nome. Exatamente. Eu não gosto muito, mas eu tenho curiosidade pra jogar isso. O combate dele me lembra, sabe o que, cara? Combate de Dragon Ball. É aquela loucura cheia de cores, cheia de raio, laser. Tem um demo no PlayStation 4, por incrível que pareça, um jogo tem demo, né? Um jogo grande que tem demo, que não seja de esporte. Isso é bom frisar, que hoje em dia demos estão cada vez mais raros, né? É bem interessante, cara, esse Tales of Berseria. Eu gostaria muito de poder jogar. Só conheço por vídeo no YouTube mesmo. Mas assim, cara, de novo, Tales of Berseria não tem nada a ver com outros jogos de outra série, né? Sinceramente, não tem. É um JRPG, né? Pode ter outros jogos JRPG parecidos. Vamos pegar um JRPG exclusivo, que esse foi parte do nosso foco aqui. Persona 5. É, você falar que Persona 5, que usa muito o sistema de turno, porque ele escolhe, parece um Tales of Berseria, é um probleminha. Fora o jeito que o Persona se relaciona com algumas coisas, com outros elementos, tipo o sistema de gerenciamento de tempo, sistema de date sim, é bem único do sistema do Persona. Uhum. O jeito tudo como ele amarra, mas ele usa um sistema clássico de turnos. É pura escolha. Agora, os dois são de RPG. Se eu fosse classificar os dois são de RPG, mas os dois são galhos no mesmo tronco, só que bem distante um do outro. O Persona você conhece mais, né? Ah, sim. Eu só não tô jogando mais porque trabalho, faculdade, tô tentando viver no meio disso tudo. O Persona tá perdendo ainda pra essas coisas, mas... No final desse mês, dessa gravação, eu pretendo voltar a jogar mais o Persona, porque tá aqui na minha lista. Pra ter ideia, a caixa dele é do topo da minha, da minha pilha aqui. Eu mal posso esperar pra voltar a colocar ele no meu videogame. E se um galho tá Persona, o outro galho do outro lado está a série Tales of, Ni no Kuni 2, né? Seria um galho em outra dimensão. É, porque... Porque é exatamente isso, né? O jogo é de uma outra dimensão e tudo mais, cheio de bichinhos e tal. O único jogo que minimamente se parece com Ni no Kuni seria o World of Final Fantasy e os jogos da série Pokémon. Cara, mas mesmo assim, você vê, você percebe, eu tô querendo levar, vou falar lá pra levar isso um pouco mais pra indústria. É, você percebe como a indústria, às vezes, ela acaba se repetindo, mas você procurar essas gemas assim, que acabou se arriscando pra fazer, como Ni no Kuni, que teve uma certa grana, ele acaba desenvolvendo o próprio ramo da árvore. E se torna uma coisa muito, muito interessante. Mas vamos ver, Ni no Kuni 2, né? Vai ser pensado no 1. Mas aí é um crescimento natural de um galho. Vai ser outras flores que vai acabar saindo disso. Mas essas hidden gems que acabam crescendo, como foi o Ni no Kuni, que apareceu do nada na época do PlayStation 3, ninguém viu isso vindo. Pelo menos eu não vi esse diabo vindo. Foi uma surpresa tão feliz. Nessa época eu não estava tão por dentro assim das notícias como eu tento estar hoje, mas eu descobri Ni no Kuni quando eu vi um vídeo de um unboxing da série de colecionador, né? Na época que os jogos ainda tinham muitas séries de colecionador com várias coisinhas e tal, foi assim que eu descobri. Ainda tem, o negócio é que agora tá impossível de pegar alguma delas, meu Deus do céu. O próprio Assassin's Creed aí tá com uma de $800. Ainda tem, mas são menos jogos que tem isso agora. Uma outra coisinha aqui, que você falou que o Final Fantasy XV saiu pro PlayStation 4. No último podcast, ou no dois podcasts atrás, sei lá, teve um outro jogo que eu não vou lembrar, que a gente falou, ah, esse aqui vai sair, ou saiu no PlayStation 4. A galera falou, ah, mas esse jogo não é exclusivo do PlayStation 4. A gente não disse que é exclusivo. Não, não, não. A gente falou que ele saiu para o PlayStation 4, não que ele é exclusivo. Tá? Eu não lembro o jogo anterior, mas nem nesse aqui, Final Fantasy XV, nós não falamos que ele é exclusivo. Ele só saiu, a gente só disse que ele saiu também para o PlayStation 4. Sim, a nossa ideia aqui nesse podcast é falar sobre a plataforma PlayStation, os jogos que é certo. Se saiu para outra plataforma, show, bom, que mais pessoas consigam aproveitar esse jogo, principalmente quando um jogo bom como Final Fantasy XV. Mas tem coisa que a gente não vai falar só os exclusivos, que acaba ficando com, apesar de a Sony ter muitos exclusivos, ter comprado um PlayStation 4 por causa dos exclusivos, a gente acaba ficando com uma comum um pouco menor. E tem muita coisa que sai para várias plataformas. É injusto simplesmente falar, não vou jogar isso que senão é exclusivo. Não faz o menor sentido. Mas voltando ao tópico, que a gente acabou de desviar. E o último jogo que a gente vai falar aqui é Detroit. Que Detroit vem aí do David Cage, né, que sempre faz jogos focados em história. Heavy Rain, Beyond Two Souls, e eu não sei se ele participou da produção de Fahrenheit, que é um jogo bem antigo da Quantic Dream. Fahrenheit, que aqui entre os americanos aqui foi chamado de Indigo Prophecy, porque Fahrenheit lembrava o filme do... Ah, de um cara aí que fez um filme falando sobre o 2001, todo aquele problema que teve lá com as torres gêmeas caindo e tudo mais. O cara fez um filme com o nome Fahrenheit, e aí o nome do jogo era Fahrenheit, não sei o quê, e aí parece que aqui no mercado americano todo aqui mudaram o nome do jogo pra Indigo Prophecy. Não sei se foi exatamente por causa disso, mas a única desculpa que eu vejo é exatamente por isso. Indigo Prophecy, que, salvo engano, tem um port dele no PlayStation 4. Não sei se vocês devem comprar ou não. Só tô falando que tem. Vá pra sua própria conta e risco. Seu dinheiro não meu. Exatamente. Não vou te devolver dinheiro nenhum se você comprar o jogo for uma droga. O problema é seu. É bem, o Detroit pode sair qualquer coisa dele, porque até agora dos trailers do Q3, eu não estou entendendo nada. Inclusive a gente falou sobre isso no podcast sobre a E3 da Sony, né? Mas a gente pode falar assim, de Heavy Rain e de Beyond Two Souls, que são dois jogos que são focados em história. Until Dawn também. Until Dawn também, é, claro. Mas que, por exemplo, o Heavy Rain e o Until Dawn, você controla diversos personagens numa história toda ali, enquanto Beyond Two Souls você só controla uma personagem. De todos esses jogos aí, eu acho que o Until Dawn é o melhor. Pra mim, gente, pra mim, eu tenho uma opinião meio contrária à maioria das pessoas. Beyond Two Souls está logo atrás. E em terceiro lugar, muito próximo de Beyond Two Souls, estaria Heavy Rain. Eu ainda não terminei Heavy Rain, estou bem próximo de terminar. Quando esse podcast sair, eu vou ter terminado ele, com certeza. Mas assim, por enquanto, Beyond Two Souls foi uma experiência melhor. Ele me contou uma história que eu me interesso mais do que a história de Heavy Rain. Apesar da história de Heavy Rain ser maravilhosa. Uhum. Mas eu senti momentos mais em que meio momentos em que ela deu aquela barriga do que em Beyond Two Souls. Porque o Beyond Two Souls também foi depois do Heavy Rain. Então saiu o Heavy Rain, que foi uma aposta naquele estilo de jogo que foi amplamente aceito pela comunidade. Porra, todo mundo aqui, quando saiu o Heavy Rain, teve um buzz legal. Teve um buzz pra todas as outras plataformas. Não só pro círculo de PlayStation. E o Beyond Two Souls veio tentando evoluir o que o Heavy Rain fez. Acertando algumas paradas de errado. Então eu acho normal. Tanto que eu acho Until Dawn melhor que os outros dois. Mas também é uma evolução natural desse trend, dessa árvore. A jogabilidade do Beyond Two Souls, você sente ela muito mais leve. Pô, o Heavy Rain é pesado pra demônio. É uma coisa mais antiga realmente, né? Heavy Rain saiu quando? 2008, 9, 10, sei lá. É bem mais antigo. É, 2010. Eu tava estudando alguma coisa de algum lugar que eu não queria estar lembrando, tá ligado? Veio até memória ruim agora, de tanto tempo que foi atrás. Mas vamos apagando essas memórias e partindo pra frente, um tio dá o bom. Então, assim, são jogos muito diferentes, cara. Muito diferentes. Muito. Você tem aí a produtora de Until Dawn, que fez um jogo realmente... Inclusive, ele é bem curtinho, cara. Muito menor do que o próprio Heavy Rain, do que o próprio Beyond Two Souls. É muito curtinho. Sei lá, dá umas 6, 8 horas ali. Dá pra você platinar mole. Justamente pra você não ter aquele problema, tipo, ah, agora eu vou ter que jogar aquilo tudo de novo pra tentar pegar um novo caminho. Não, ali... rapidinho, você vai, você vê, ah, o que aconteceria se eu tivesse feito aquilo com o lobo? Pô, como isso influenciaria lá na frente? Aí você consegue numa partida, numa tacada só, que se for um final de semana, ou você tem muito tempo na sua vida, e que eu te invejo tremendamente, vê o que aconteceu. Inclusive, o Until Dawn foi dado aí na produção antes da PSN Plus, né? Galera... Mas não, vai ser dado, não? Não, já foi dado, porque esse podcast vai sair... Ah, no futuro, estamos no futuro agora. É, então, porra, por favor, peguem isso agora. É, desse ano eu acho que é o jogo que mais tá valendo a pena da PS Plus até agora. É, eu tenho jogado o Life is Strange, também é um ótimo jogo, né, cara? Mas não, mas vamos falar do Life is Strange, foi um bom ponto também, de jogos parecidos. Ele vem daquele trend de jogos da Telltale, jogos mais adventure, só que se você gosta de jogar um jogo adventure, você quer ver o que aconteceria se acontecesse, se você selecionasse outra opção. Tem algumas coisas são mais adiante e tem outras que são consequências mais imediatas. Mas na moral, né? Esse jogo da Dontnod, né? A produtora de Life is Strange, cara, os caras pegaram a piroca e chafurdaram na cara da Telltale. Porque esse jogo é uma sacanagem. Ele pega a Telltale e coloca assim: isso aqui, Telltale, é pra vocês. E coloca um prato de bosta pra eles comerem. Caraca, mano, não tem comparação. Não tem comparação. Já que a gente tá no modo God Mode agora, né? Que tá falando mesmo. Eles pegaram a fórmula que tinha da Telltale e viram que, pô, todo mundo pensa em fazer isso. Então, vamos explicar lá o que a gente acabou falando, não está explicando pra quem não conhece o jogo. No Life is Strange, você tem uma habilidade que você pode voltar no tempo. E esse voltar no tempo não é pra história, é para as suas escolhas. Tipo, ah, eu escolhi que... Eu falei que fulano... por exemplo, eu tomei uma porrada de alguém. Eu posso escolher se vou reagir ou se eu vou correr e contar para alguém. Eu chego, corro e conto para alguém o que aconteceu comigo. Eu vejo a consequência imediata. Se eu não gostar, eu volto imediatamente até aquela outra... aquele outro ponto... E falo, por exemplo, eu tento revidar essa briga e ver o que acontece imediatamente. Isso é muito legal no Life is Strange, porque você consegue ver muitas consequências imediatas, sem que você tenha que ficar lá salvando o tempo inteiro, como em alguns jogos de Date Sim, ou tentando fazer uma outra jogada, como em alguns jogos da Telltale. É aquele poder que todo mundo queria ter na vida, né? A habilidade de voltar ao tempo. É, quando fala besteira, meu Deus do céu, como ai, ai, ai. Então assim, cara, desculpe, mas Jogos padronizados? Cara, sabe o que é jogo padronizado? É a porra do Halo! Porque Halo é a mesma merda desde 2001, sei lá quando que saiu o Halo 1. Já vem a musiquinha do ódio do fundo crescendo. O que é padronizado pra você? É a mesma coisa? Que segue padrão? Então tá, ué. Gears of War é o quê? God of War 1, 2 e 3 era padronizado. God of War era padronizado. Aqueles primeiros lá, né? Uncharted 1, 2 e 3? É, padronizado sim, ué. Agora, você dizer que The Last of Us, Uncharted, o novo God of War, Horizon e Days Gone são padronizados, você falar que os jogos da Sony estão padronizados, cara, pelo amor de Deus. Isso eu acho, agora que acabou o momento rant agora, né? Quero muito ver a edição desse momento, com certeza. Você acaba caindo naquela coisa de fanboy, você começa a não olhar pro próprio umbigo, e você tenta olhar só os defeitos. Você acaba confundindo um estilo, ou mesmo a evolução de uma série, uma padronização em si. Porque tem uma parte que, digamos, são repetidas porque acabam definindo uma série. E tem coisas que são repetidas porque, diabos, aquilo ali é bom, cara. Aquilo ali é bom tá lá. Às vezes você volta atrás de alguma coisa pra fazer como antigamente e não dá tão certo, como alguns reviews criticaram no próprio Ukulele. Yooka-Laylee. É uma porra dessa. É um nome complicado pra diabo. Que acaba falando, pô, por que essa câmera dessa maneira se a gente tem outras câmeras tão mais interessantes? É, e tem uma razão. Quando você para e pensa pra algumas coisas, tem uma razão daquelas coisas sendo daquela forma, daquela câmera ter um top-down. Tem uma ideia. Então, por favor, pense nisso. Por favor, vamos parar de fanboyismo por aí. Né, Bessa? Você também. Tô de olho em você, né? Eu tô participando disso aqui como um contraponto também. Que você acaba vendo a quantidade de escolhas que a gente tem hoje em dia. Eu peguei minha pilha também e eu tô vendo aqui que eu tenho jogos diferentes pra cacete. De um lado eu tenho o Children, eu tenho o Nioh, eu tenho o Destiny, eu tenho o Persona 5, eu tenho o The Last of Us e Cavaleiro dos Zodíacos, por exemplo. Essas são coisas bem diferentes de uma coisa da... uma diferente do outro. Até o Destiny, que veio da empresa, quem não conhece, da Band, que fez o Rayo 1, 2 e 3 e o Reach, ele tem um espírito de Halo, mas, pô, eles revamperizaram o jogo de uma outra maneira, que pegaram um ponto dele, tipo, por exemplo, as armas, elevaram aquilo a décima potência e se tornou uma outra coisa, tá ligado? Tem Halo ali no meio? Eu consigo sentir, eu que joguei bastante. Sim. Halo. Você sente o Halo ali no meio, mas você sente também uma outra entidade própria ali. E isso que torna um jogo tão interessante. Foi bem legal. Então, assim, não estão padronizados, cara. Não estão padronizados. Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa imagem aí nada mais é que você pegar o jogo em um momento ali fortuito e falar, ah, esse aqui é a grande variedade dos jogos de PlayStation. Cara, mas... Eu consigo tirar a foto de todos os jogos no menu e são bem parecidos. Mas, eu consigo brincar disso também. É, ué. Inclusive, o menu do Heavy Rain é um cocô, né, cara? Meu Deus do céu, que menu horrível. Vamos falar disso não, vamos falar disso não. Meu Deus do céu, que coisa... Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Bom, galera, então é isso aí. Vamos aí, o que vocês acham aí? Vocês acham que os jogos da Sony estão padronizados? Responda aí nos comentários desse vídeo aqui do YouTube se vocês acham isso. Ou melhor, responde uma outra pergunta também. Será que os jogos das grandes AAA hoje em dia, aí na produtora, está meio padronizado? Vamos lá, responda essa também. É, boa. Boa também, boa também. E se você está ouvindo o nosso podcast por meio do MP3, fala lá com a gente no Twitter, @bessa23, sou eu no Twitter, ou então entra na nossa página no Facebook, vai lá e digita lá facebook.com/isso e PlayStation. Beleza, galera? É, vai encher o saco do Twitter do Bessa, porque eu ainda não entendi como o Twitter funciona, então meu saco não pode encher ainda não. Então calma, por enquanto ainda não. Se você quiser bater um papo com a gente no Telegram também, o link do nosso grupo do Telegram vai estar na descrição desse podcast aqui, seja lá no formato de vídeo, ou seja, no formato MP3 do podcast mesmo. E se você gostou do nosso podcast aqui, gostou dos podcasts anteriores e quer nos ajudar a manter esse trabalho, por favor, vá lá em apoia.se/IEP e veja lá se vale a pena para você dar aí o seu rico dinheirinho pra gente. Lembrando que qualquer um real já vale muito a pena pra gente. Tem um real? Deu um real, tá ótimo, pô. Parabéns, beijo no teu rosto, beijo na tua boca até, tá ligado? Deu dois, a gente conversa de novo em particular. qualquer um real merece até um beijo no períneo. Não, não, não. E vamos deixar isso pra 5 reais, 10 reais. Isso é muito puta faca, velho. Muita puta barata. Bom, galera. Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.